Contagem Regressiva. Veracruz FM. Em 18 dias, vamos dar as boas-vindas a 2022. Ele será o melhor ano de nossas vidas. Acredite! Ano novo, vida nova. Rádio Nova. Vem aí. Rádio Veracruz FM 100.3. Em breve.